alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Olá, minha gente. Olá, menino. Olá, menina. Opa, tamo aí. Eita, que alegria, que legal, que felicidade. Tô chegando aqui pro nosso encontro. É, então... Mas você estava me esperando e eu também estava esperando essa hora de poder estar aí com você. Obrigado, viu? É muito bom eu saber que tem a sua amizade, que você está aí me acompanhando, está aí curtindo o nosso encontro, o nosso programa. Isso aí é que faz ficar muito feliz. Então, ó, aquele abraço, meninas, para vocês, viu? E os homens morrem de ciúme quando eu fico aqui mandando. É, mas beijo de véio, gente. O que que véio vai fazer? Faz nada. Vai falar, eu conheço muito velho saliente, mas eu não sou desses velho salientes, não. Eu sou um velho calmo, tranquilo, pacato, só Deus. É, vai nessa, viu? Deus na causa, só Deus. Ô, Maurício, você fala assim mesmo, entra em contradição, bicho bobo, deixa de ser besta. Bom, gente, olha, no programa de hoje, eu vou ter aqui Marco Polo e Marajó. Milionário José Rico, o Marco Polo e o Marajó, né? Pink Floyd, Márcia Ferreira, Chitãozinho e Chororó, Roberto Carlos, Lourenço e Lorival. Eita, que tá fervendo o programa. E também, é claro, nós vamos ter aqui a nossa carta de destaque. E é já que eu vou dizer, quem será que eu vou atender hoje, hein? Bom, daqui um pouco é que nós vamos saber, tá bom? Então vamos começar. Vamos trazer a primeira música de hoje. É com Marco Polo e o Marajó. Por Deus e por favor. Então, roda lá, meninos! Só, sem amor e sem carinho, você tirou em mim a alegria de viver. Você não cumpriu a promessa que me fez, deixando que alguém ocupasse o meu lugar. Mas diga, meu amor, te dá. Juro que não posso mais viver assim. Volte, meu amor. Volte para mim. Mas diga, meu amor, por Deus e por favor, qual é o caminho

Este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Engraçado, tem uma frase aqui na minha linha do tempo e não tem quem colocou. Mas é uma frasinha muito interessante. Eu estou procurando aqui o nome do autor da frase, ou quem colocou a frase aqui, porque ela sozinha não ia entrar aqui na minha linha do tempo, não é? Não tem o nome de quem colocou. Mas a frase é a seguinte: lembre-se, sempre haverá outra chance, outra amizade, outro amor, mas nunca outra vida. Então veja bem, muitas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa, né? A gente quer preservar algumas coisas que não faz sentido. E que isso aí tudo a gente tem oportunidade de ter novamente. E na verdade a gente esquece que nunca vamos ter outra vida, né? Outra vida material como essa, né? Como eu sou espiritualista, eu sempre acredito que nós vamos ter uma vida em outra dimensão, não é? Como eu sou espiritualista, isso aí é uma coisa minha. Não estou dizendo que deva ser o seu modo de pensar. É bom que a gente esclareça aí, porque nem sempre o meu modo de pensar é aquilo que eu acho que deva ser o seu também. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua maneira de interpretar as coisas, né? Mas a gente deve, então, procurar viver, né? Viver da forma como tem que ser, em paz com a própria consciência e em paz consigo mesmo. Quando você está em paz consigo mesmo, com a sua consciência, aí você tem uma vida bem tranquila, uma vida bem legal. Olha, agora vamos trazer quem? Uma dobradinha. É, duas músicas. Primeiro, para o fã-clube da Márcia Ferreira, é ela que vem aí para cantar a Magia do Amor, né? Alô, gente, vocês aí. É o Vico Souza, é o Bruno, é o Clodoaldo Dantas, a família Dantas, todinha que são fãs aí da Márcia Ferreira. Então, a Magia do Amor. Depois Pink Floyd, Another Brick in the Wall. Roda as duas, meninos. Do seu amor, eu quero ter você perto de mim, poder sentir seu corpo quente quando amanhecer, ficar molhada de suor depois que acontecer a magia do amor. E do seu canteiro eu quero a flor com cheiro adocicado de jasmim. Beijando sua boca, eu sei que vou parar no céu. E no seu corpo lindo, eu sei que vou beber do mel, provar do seu sabor. Deus fez a natureza, as estrelas e o luar. Fez o brilho dos seus olhos, que ninguém pode apagar. Fez a cor dos seus cabelos, e me fez pra te adorar. Fez você o mais bonito, tão perfeito pra me amar. Fez você o mais bonito, tão perfeito pra me amar. Eu quero provar do seu amor. Eu quero ter você perto de mim, poder sentir seu corpo quente quando amanhecer, ficar molhada de suor depois que acontecer a magia do amor. E do seu canteiro eu quero a flor, cheiro adocicado de jasmim. Beijando sua boca, eu sei que vou parar no céu. E no seu corpo lindo, eu sei que vou beber do mel, provar do seu sabor.

Ele falou, ah, Maurício, eu gostei, você falou aí da Madre Teresa de Calcutá, então tem uma outra frase dela que é muito interessante que você pode repassar para os seus ouvintes. Então vamos lá. Enquanto estiver vivo, sinta-se vivo. Se sentir saudades do que fazia, volte a fazê-lo. Não viva de fotografias amareladas. Continue quando todos esperam que você desista. Não deixe que enferruje o ferro que existe em você. Faça com que, em vez de pena, tenham respeito por você. Quando não conseguir correr atrás dos anos, trote. Quando não conseguir trotar, caminhe. Quando não conseguir caminhar, use uma bengala, mas nunca se detenha, sempre em frente. Viu? Muito bom, Madre Teresa de Calcutá. É um pensamento maravilhoso esse aqui, né? Pensamento, a gente tem que sempre seguir em frente. A gente tem que deixar as coisas ruins para trás. A gente tem que deixar a tristeza, sofrimento, tudo isso aí. A gente esquece, vamos em frente. Caindo, derrubando, sentindo dificuldade, mas vamos em frente. Para frente é que se anda. Obrigado, viu? Elias Lino Cassiano. Muito obrigado aí por ter compartilhado comigo essa frase da Madre Teresa de Calcutá, tá? E agora? Agora... nós vamos rodar aí para vocês, sabe quem? É o Alan e Aladim, dois passarinhos. Eita, roda os dois passarinhos aí, menino! No instante em que você me beija, toda tristeza chega ao fim. Uma fogueira acesa, ardendo e queimando dentro de mim. Diz que eu sou seu amor, e meu amor você é. E encontrei meu destino, e que sou tudo o que você quer. E quando você me abraça, eu de mais nada preciso. Se acaso você se afasta, até me falta o ar que respiro. Porque lhe dei meu amor, e meu amor você tem. Eu não consigo ficar, nem ao menos sonhar em amar outro alguém. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Somos dois grandes amigos, essa é a nossa verdade. E para nosso respeito, é o segredo da nossa amizade. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Nós somos dois passarinhos, se um precisa o outro consola. Sempre trocando carinho, juntinhos no fundo da nossa gaiola. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Ué, eu falei da carta de destaque, você falei, né? Só que eu não li ainda. É carta do homem apaixonado de Minas Gerais. Alô, homem apaixonado de Minas Gerais, daqui um pouquinho eu vou trazer aí a sua carta como carta de destaque, viu? É, aguarde. Deixa eu ver aqui, parará, parará. Não, vamos deixar, ainda não li, deixa eu rodar uma música aqui. Depois da próxima música que eu estiver lendo aqui, aí eu vou, que eu estiver rodando, aí eu vou ler a cartinha para me saber o que, que é que ele diz aqui. É Delson Moura, deixa a Zélia saber disso aí. Ele dizendo aqui, eu preciso de uma mulher, você já tem aí uma santa do seu lado, que é a Zélia. Você não precisa de mulher mais, não. Aí eu querendo dar palpite na vida dos outros. Olha eu dando palpite aqui na vida do Edelson. Ai, ai, ai. Ele sabe que é brincadeira. Tanto ele quanto a Zélia sabe que isso aí é brincadeira, né? Maurício é muito moleque mesmo, não tem jeito, não. Então, roda lá. Edelson Moura, eu preciso de uma mulher. Opa, vamos nessa. Roda lá, meninos. Que essa mulher não vai me fazer feliz. Tô perdendo o tempo de tudo eu já fiz. Mas ela não vive minha realidade. Está no mundo da lua, não ama ninguém. Não sabe se vai, nem sabe se vem. Ela é muito fria, não sente saudade. Deus, eu preciso de uma mulher que viva a vida como a vida é, na dor e alegria esteja comigo. Deus, a mulher que eu amo não está em minha vida. Está muito longe, ela está perdida. Estou dormindo com uma fingida. Casa cansado, querendo um abraço. Ela parece que está no espaço. Não tá nem aí pra minha solidão. Vejo ela tão diferente e muito esquisita. Tô desesperado, ela é tão bonita. Tanta beleza, mas sem coração. Deus, eu preciso de uma mulher que viva a vida como a vida é, na dor e alegria esteja comigo. Deus, a mulher que eu amo não está em minha vida. Está muito longe, ela está perdida. Estou dormindo com uma fingida. Deus, eu preciso de uma mulher que viva a vida como a vida é, na dor e alegria esteja comigo. Deus, a mulher que eu amo não está em minha vida. Está muito longe, ela está perdida. Estou dormindo com uma fingida. Estava olhando aqui no calendário, tem uma data que passou e despercebida por todos nós. Dia 15 de julho. Você vai falar, ó, mas o que teve dia 15 de julho? Dia 15 de julho nós completamos um ano

Eca! Essa frase aqui da minha amiga Vanelle Jackson, ela tá aqui revoltada, viu? Menino, velho! Olha só o que ela colocou aqui. Se as pessoas falarem mal de você sem te conhecer e te julgarem como se te conhecessem, ah, não se sinta mal. Lembre-se que os cachorros latem quando não conhecem as pessoas. Eita, Vanelle, essa aqui é braba, hein? Vanelle Jackson, realmente. Mas não, mas você sabe que a gente tá rindo, eu tô rindo, tô brincando, mas na verdade é isso mesmo. Quando você passa de um cachorro que ele não te conhece, ele vai latir para você, né? Vai rosnar, vai dizer, olha, não avança no meu terreno, não. E, então é isso aí, tem muita gente que fala mal da gente, que passa, quer ser dono da vontade da gente e da nossa vida sem nos conhecer. E aí, né? Então essas pessoas são igual cachorro, né? Que não conhece nada e aí fica aí querendo dar uma de espertinho, querer conhecer, querer julgar a sua vida. Eita, isso aí é danado. Rapaz do céu, ainda tem música para rodar e você tá aí brincando, tem a carta de destaque também. Meu Deus, então vamos lá. Olha, sucesso do ano de 1973. Roberto Carlos que vai cantar. Proposta, eu te proponho. Então roda lá, meninos! Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos neste momento. Tudo lá fora deixar ficar. Eu te proponho te dar meu corpo depois do amor, o meu conforto. E além de tudo, depois de tudo, te dar a minha paz. Eu te proponho na madrugada, você cansada, te dar meu braço. No meu abraço, fazer você dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos a mesma estrada e continua. Depois do amor, no amanhecer. dar meu braço. No meu abraço, fazer você dormir. Eu te proponho não dizer nada, seguirmos juntos a mesma estrada. E continua depois do amor, no amanhecer, no amanhecer, eu te proponho. Agora sim. Agora sim, senti firmeza, pessoal. Estava de um jeito que nem podia andar direito. Mas agora, tô pisando macio que só vendo. Acabaram as rachaduras dos pés, não sinto mais dores. E o que é melhor, até o mau cheiro foi embora. Tá curioso pra saber o que eu fiz, não é mesmo? Uso todas as noites antes de dormir. É uma beleza. Quer saber o que é? É o sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Ele mesmo. É cheiroso, deixa os pés macios que nem um veludo e acaba de vez com as rachaduras que incomodam. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. Uma descoberta revolucionária para os seus pés. Pés rachados? Nunca mais, meu compadre. Tô pisando macio. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar programa Maurício Paris. Menino, velho, então vamos nessa. Vamos lá, pode soltar a vinhetinha da carta destaque aí, porque eu não posso perder mais tempo não. Roda, solta a vinheta. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, gente, essa carta destaque, mas a carta é pequena, não precisa ficar nessa agonia toda não. É a carta do homem apaixonado de Minas Gerais. Ele escreveu para mim dizendo o seguinte: Olá, Maurício, tá tudo bem? Graças a Deus. Olha, Maurício, eu sou seu ouvinte assíduo, viu? Não perco a carta de destaque por nada. Eu posso estar fazendo o que for, que na hora eu largo tudo e corro para perto do rádio. Maurício, eu fui tempos atrás a uma festa de pouso de folia numa fazenda distante daqui da minha cidade, cerca de 70 quilômetros. Foi uma festa muito gostosa, muita gente das cidades vizinhas, e lá eu fiquei conhecendo uma mulher muito bonita. Ela estava sempre acompanhada de uma criancinha loirinha, mas nossos olhares se cruzaram, e aí eu senti uma descarga elétrica no meu corpo todo. Aí durante a hora da dança, eu tentei me aproximar dela. Ela já tinha colocado a criança para dormir e estava sentado em um canto da sala, lá na fazenda. Aí, com bom jeito, eu puxei assunto e fiquei sabendo que a criança era seu filho e que ela era uma mulher casada. Seu marido estava viajando e só iria chegar na fazenda no dia seguinte. Ele, o marido, é irmão do fazendeiro, é irmão do dono dessa fazenda. Então conversamos bastante, ela me deu atenção, mas nenhuma abertura para que eu falasse qualquer coisa relativa a sentimentos, né? No dia seguinte, eu fui embora com a imagem dessa linda mulher na minha cabeça. Mas com o tempo, né? E eu fico o tempo todo pensando nela. Agora esse ano, Maurício, vai ter um novo pouso de folia na mesma fazenda. E eu estou pensando seriamente em ir novamente para ver se encontro com essa linda mulher. Mesmo que seja apenas para conversar novamente e nada mais que isso. Isso é errado, Maurício? Agradece o homem apaixonado de Minas Gerais. Olha, errado, eu não vou dizer que seja não, porque conversar não faz mal para ninguém, não é? Mas será que ela vai? E se for, será que dessa vez o marido dela já não vai estar ao lado dela? Olha, a gente alimentar um sonho é legal. Eu não acho ruim a gente sonhar, não. Não, eu acho que isso é legal. Mas sonhos que possam se tornar realidade, né? E o que adianta também ficar aí? Você ficar sonhando por uma mulher casada? Uma mulher que tem com um compromisso com outro homem? E que deve de amar esse outro homem? Não é? Então não é legal você ficar alimentando esse sonho, não. A gente tem um sonho, é bom. Mas sonhos que possam ser realizados. E tem outro detalhe, né? Pode ser que esse marido seja ciumento. Aí você já viu que bicho feio, né? Rapaz, vamos deixar a coisa... Ó, melhor mesmo é deixar pra lá. Se você for mesmo a esposa de folia, o melhor é você procurar se aproximar de moças solteiras. Moça solteira que esteja disponível, né? Mulher casada, tem cheiro de chumbo. Não, gosto não. Gosto, eu acho que a gente tem que mais preservar a própria integridade, a própria segurança da gente. Esse negócio de ficar aí ao lado, correndo risco desnecessário, pra quê? Tem tanta mulher solteira, tem tanta mulher querendo aí namorar, tanta mulher querendo um relacionamento, querendo um papo. E a gente ficar aí, e você principalmente, ficar aí sonhando e perdendo tempo com uma mulher casada, sabe? Vale a pena não. Não vale mesmo. Pensa nisso, rapaz. Pensa nisso. Não, deixa essa mulher seguir a vida dela. Você já fez aí, já teve um período de sonho com ela, já deve ter feito as coisas que deveria ter feito, que já fez, né? Pensando nela. Então, agora deixa ela pra lá. Deixa ela pra lá, dá tempo ao tempo aí e arranja uma mulher solteira pra ficar do seu lado, tá bom? Ah, rapaz, esse negócio não dá certo, não. Não dá certo de jeito nenhum. Grande abraço pra você, meu amigo, o homem apaixonado de Minas Gerais. Bom, essa aqui vai dar mais ou menos certo com a historinha que você me contou. Hoje está fazendo um ano que eu estive aí. Você já está querendo ir de novo na festa lá, não é? Então quem vai cantar? Quem canta aí? Lourenço e Lorival, Um Ano de Saudade. Roda lá, meninos! mesma. Ainda muito mais bonita e sempre sorridente. Esse seu jeito de ser é o que me causa prazer. Deixa toda a minha vida muito mais contente. Bendito seja aquele dia, querida, que eu fui apresentado a você. Bendito seja aquele dia, querida, que eu não pretendo nunca esquecer. Bem, minha gente, por hoje é solo, mas amanhã, sexta-feira, eu tô aí de volta, se Deus quiser, com o nosso encontro, com o nosso programa, amanhã 25 de julho, hein? Rapaz, o tempo passa, o tempo voa. Então, fiquem com Deus, Nossa Senhora Aparecida, um beijo no seu coração, menina, um abraço, meus amigos, e tchau, tchau, obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.